O Magin se fudeu pra editar isso aí, né? Legal, mano. Sobre o quê? Sobre o Oscar. Tudo isso vai ser a entrada. Imagina, larga a mão de ser chorão. Taca tudo de entrada, mete a subida da música e pronto, cara. Tá ótimo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou hoje com os meus robóticos amigos, Sorg. Eba, podcast sobre o Oscar. Não, pera aí, não. Eu, Nuco. O sonho do Mo é uma versão Michael Bay do Turbo Team. Caralho. Transformers ao caralho. E Mo. Perigo. Ouvinte, a piadinha do Sorg é relevante, tá? Porque eu não ia falar, mas eu vou falar. O Dadá, ele se preparou pra fazer um podcast sobre o Oscar. Ele fez piada, escreveu piada durante o dia pro podcast sobre o Oscar e a gente... O cara se preparou, cara. Ele se preparou. E a gente desistiu porque achamos que era uma ideia de jegue, porque quando o podcast sair, o Oscar já vai ter passado, já vai fazer uma semana. Que fique claro para os ouvintes que eu protestei, eu acho que vocês querem ouvir nossas opiniões abalizadas a respeito do Oscar, mas o problema, eu voto vencido aqui, cara. O problema, ouvinte, não é que o podcast vai sair depois do Oscar, o problema é que o Dadá quer gravar depois do Oscar. Ninguém vai saber disso, tipo, ele tá adivinhando todos os filmes, cara. Ninguém vai saber. Enfim. No final das contas, ano que vem a gente se prepara melhor. O BDE vai fazer 4 anos e a gente não consegue se organizar até hoje, cara. Puta que pariu. A gente é muito incompetente, cara. Cara, no ano que vem a gente grava durante o Oscar. Olha só que incrível. Eu ia falar que faz hangout, né? Todo mundo fez hangout nessa merda, cara. Então, não vai ter. Enfim, que eu dei ideia de fazer um hangout, mas chegou na hora. Fiquei na internet. O pior é que eu realmente vi os filmes também. Isso é que eu perdi tudo. Eu também, não, cara. Caguei pra todos os filmes. Mas enfim, no final das contas, o que a gente resolveu? Fomos lá no nosso. Alugou o Bad Boys 2, né? A gente foi lá no nosso balde de ideias genéricas de emergência. os golfinhos, né? Misturaram pra gente as bolas lá, né? O peixe boi. E resolvemos gravar sobre os melhores e mais adoráveis robôs da ficção. Que merda de tema. Mas é o tema mais legal que a gente pensou. Todos os outros iam exigir preparo e tava pra gravar na lata. É tipo os temas que o Dadá falava pra gente no início do baile. É, robôs, espiões, monstros. Dinossauros. Monstros. É. O negócio dos espiões, a ideia é minha. Não é. Isso foi do Dadá, foi muito antes de entrar no BDE, cara. Pô, mas por que o Dadá não leva a sério? Eu falo espiões e o Dadá fala que não vale a pena, pô. Sim, de tanto que ele sacaneou ele, né, cara? Mas é um tema relevante. Vai falar do 007, do Tom Clancy e deu, acabou, né? Vocês sacanearam tanto ele que hoje ele realmente acredita que não é uma boa ideia. Ele diz que é uma merda o tema hoje em dia. Exatamente. Ele... Mas não vamos falar Dadá é outro cara agora. O Dadá, ele se preparou, gente, podcast. Ele fez roteiro. Ele ficou o dia inteiro escrevendo no caderninho dele. Cara, sabe o que Dadá? A gente podia pegar um podcast só com temas indicados pelo Dadá. A gente pega todas as ideias dele e faz um Dadógica. Fazer o Dadógica. A gente podia gravar sobre o Oscar, só porque o Dadá saiu, ficou bolado, a gente vai e grava sobre o Oscar. Cara, eu toparia, cara. Mas enfim, nós não vamos gravar sobre isso, vamos gravar sobre robôs, porque é uma ideia legal sim, então sem mais delongas, segue o baile. que deu a ideia? O Nuco, como nosso gerador aleatório de temas, pode começar falando aí de... Ah, tá valendo tudo, galera. A gente deixa o Nuco num tanque com água e bolas gigantes. Exatamente. O Nuco fica lá com os golfinhos, cara. Galera, tá valendo tudo. Tokusatsu, desenho, o que for. Foda-se. Hoje é então eu vou pegar pra mim o robô que eu acho mais foda de todos e que me deu os momentos de mais tensão e ódio na minha vida. Mega Man. Mega Man é foda. Caralho. Qual Mega Man? Um Mega Man clássico. Mega Man do Mega Man 1 até o Mega Man 5. Não aquelas merdas que vieram depois, tipo Mega Man X. Aquele Mega Man. Senhor Lápis, boca imunda antes de falar de Mega Man X. Mega Man X é foda, mas ele apanha do Rock. Simples assim. Apanha de quem? O Rock, o Mega Man original. Ah, que apanha o Rock. Vai, pô. E ele fica com aquele complexo de zero. Fica igual o Naruto. Zero. Vai tomar no centro do seu cu. Tá, ô Eunuco, aproveita que você tocou no assunto, explica pro pessoal que tem muita gente que acha que o Mega Man e o Zero são a mesma, o X e o Zero são a mesma. Eita, caralho, volta tudo. Aproveita e explica pro pessoal que tem muita gente que acha que o Rock e o Zero são o mesmo Mega Man, eles não são. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte, depois que... Vamos colocar o seguinte, comparação pra vocês. Mega Man, Batman. Mega Man X, Batman do futuro. Entenderam? É basicamente isso. Eu aceito sua comparação. Eu aceito. É uma boa. Pra não entrar em muitos detalhes, é basicamente isso. Porra. Por que eu acho o Mega Man um robô foda? Primeiro porque os jogos dele são maravilhosos. Se você nunca jogou nenhum joguinho do Nintendinho do Mega Man, sinto muito, você é um merda. Procure um emulador ou se mate. Segundo porque, porra... Ô, Nuco, uma pausa rápida. A maioria das pessoas vai procurar um emulador e vai se matar, provavelmente. Com certeza, quando chegarem na primeira fase do Castelo Dr. Willy do Mega Man 1... Vão morrer. Era de um tempo dourado dos videogames, onde tu tinha que ficar melhor, não teu char, né, cara? Exatamente. E além de ser um jogo muito divertido, com uma trilha sonora foda pra caralho, tem várias referências ao rock'n'roll, tanto que o nome original do personagem é Rockman, e ele tem irmã dele que se chama Roll. Então, Rock and Roll. Caraca. Tem a capa mais... Tem a capa mais foda de todas, que é a capa americana do Mega Man. O gordinho. Cara, esse é aquele que ele tá perto de umas palmeiras, cara. É, exatamente. Essa capa é ótima, velho. Esse Mega Man, o Mega Man gordo dessa capa é tão incrível que 30 anos depois a Capcom botou esse Mega Man no Street Fighter vs. Tekken, cara. Pra vocês poderem jogar, é sensacional. O Mega Man desse jogo é um velho gordo, cara, incrível. E ruim, ruim de doer. E é um jogo nostálgico, é um personagem nostálgico, a história todo mundo sabe, no futuro os robôs e os humanos vivem juntos, até que aparece o Dr. Willy, que é um robô, que é um cientista maligno, e tem o Dr. Light, que é o cientista bonzinho, e o Dr. Light fez um robô que ele criou a imagem e semelhança do filho dele, que chamou esse robô de Rock, copiando totalmente o do Osamu Tezuka, mas mero detalhe. É, deixa pra lá, né? Deixa pra lá, foi homenagem, como a gente diz, homenagem. E é um joguinho de plataforma que você tem que dar tiro em tudo e não morrer usando apenas habilidades, sem cheat codes e sem... Vou apertar o botãozinho aqui porque essa daqui é uma save point. Save point é o caralho. Vá até o fim e não morra. E é isso, era legal de Mega Man porque você ainda tinha... Mega Man é foda, Mega Man é foda. Ele tinha o seguinte lance, cara, você tinha que dominar as fases. Dominar, não é ficar bom nela. É dominar, cara. Então, você tinha que saber onde pular, onde ir, onde entrar e tudo de cor. Então, você escolheu uma fase. Erro e... Como é que é? Tentativa, né, cara? Não tinha outro jeito de conseguir. Então, você ia escolher uma fase e ficava muito bom nela. Puta, passei dessa fase, que legal. Parabéns, campeão. Agora tem mais 7. Aí quando você ficava muito bom nessa set, você podia ir pra fase final, que normalmente era dividida em 4. Só que com uma diferença. Nas oito fases originais, quando você morria e pegava um continue, você voltava pro menu das fases. Nessas quatro últimas, se você perder todas as vidas, você volta pra primeira delas. Ou seja, muita dor no coração. Muita dor no coração. E o Mega Man tem uma das coisas que eu sempre achei mais foda em qualquer game. Que você pega a arma do seu adversário. Então, a graça do jogo não era você virar a fase. Era você descobrir qual era a melhor arma pra fase seguinte. Ô, Léo, fora o pesadelo também, que era sempre a penúltima parte do castelo, você tem que enfrentar todos os oito chefes numa fase só e foda-se. Sim, e foda-se. E você tinha um ou outro item lá pra... recarregar energia. É, cara, isso é... Aí cê, é tenso. Você tinha que ficar inventando a melhor combinação pra poder pegar o chefe, porque só tinha dois negócios pra recarregar energia e dois bagulhos pra recarregar a arma. Então você se fudeu. Isso, cara. Você tinha que pensar, bom, vou nesse que é mais difícil primeiro, seguido desse que é mais fácil, porque daí vou encher o sangue e vou pra esse. Cara, era tenso. Cara, Mega Man constrói caráter. Nunca entendi essa gíria de paulista de a vida do boneco é sangue, cara. Não é só de paulista, não. A gente também no Rio falava vida e sangue. É. A barrinha de life era sangue e a vida era uma quantidade de tentativas. Caralho, sangue? Eu nunca tinha com isso. Apesar de fazer sentido, cara, mas pra mim nunca. Jogos de luta sempre foi perder sangue, mano. É, toda a barra outra coisa sempre foi vermelha, amor, porra. É que nem minha avó que não entendia porque... cara, mas eu nunca me acostumei. Minha avó que não entendia quando a gente falava que ia matar o chefe. Você não tá trabalhando? Bota a música dos Trapalhões agora, né? É sério. Parabéns, Mega Man é foda e o X também é foda. Exceto naquele desenho horroroso que passava no SBT que o X não era. Mega Man! Ah, essa música é muito boa, ele é puro aço! Não, não é. Mega Man! Não, mas cara, eu gostava desse que era desenho, maneiro. Cara. Que era o Mega Man que tinha naquele desenho antigão, Capitão N. Que tinha o cachorro antes, caralho. Nossa, aquele... O Mega Man verde, cara. Aquele Mega Man era maneiro. Tem o carinha verde que explode na tela de entrada do Mega Man X2, cara. Vocês lembram desse cara? Sim, um robôzinho verde escroto. Um robôzinho verde escroto. Fizeram um mod pra ele, cara, de um jogo pra ele. The Green Biker, tá ligado? O cara morre na entrada. Enfim. Muito bom. Bom, vamos seguir. Chega de Mega Man. Apesar que Mega Man é foda, concordo. Mega Man mereceu um podcast só pra ele, cara. Só pra Mega Man, cara. Puta que pariu. Com todos os jogos. Fazer aqueles... Green Biker Woods. Aquelas transmissões com o cara jogando, saca? Essas coisas que estão na moda agora, um hangout, né? Fazer um olha aqui que sensacional, misturou um hangout com um vídeo de gameplay, assim, cara. Botar o Dadá jogando Mega Man. Mas eu falei pra gente fazer isso já. Porra, mano. Jogando Mega Man com voz do José Wilker. Claramente, essa fase... Eu não sei imitar o José Wilker. Cadê o Dadá, cara? Por que vocês expulsaram o Dadá, cara? Porque ele falou pra ele que não ia ser o Oscar. O Dadá se expulsou a si mesmo porque ele ficou pelado. Então, ele falou, volta em meia hora, só que não. É. Ainda acho que a gente pode fazer sobre o Dadá. Mas o Moi vai fazer, vai falar do seu robô aí pra gente cagar uma regra. Cara, eu tava pensando aqui, tentando, tem tanto robô legal pra falar, mas eu vou optar por um que nem todos conhecem, mas que é incrivelmente foda. Eu nunca li o mangá, só vi o anime, que é a Major no Toco, cara, do... Ghost in the Shell. Pra começar, aquela. A tela de entrada do Ghost in the Shell já mostra que é um tapa na cara já. Já mostra pra que vem. Pra quem não sabe, essa Major Motoko, ela é tipo. Como é que eu posso explicar? Uma robô gostosa? Seria correto eu falar isso? É uma ciborgue, só o cérebro dela é humano. O resto é tudo robô. É, isso aí. E botaram ela num corpo caprichado, assim, cara. Então. E aí seria a parte nerd punheteiro, né? Mas a personagem ela é muito foda, cara. Pra quem nunca viu Ghost in the Shell, se trata assim de, como é que eu posso explicar? Bom, pra começar, Matrix... É um cyberpunk, mano. Isso, é. Cyberpunk, muito do Matrix foi inspirado em Ghost in the Shell, né? E conta a história justamente... O nome tá no nome, né? Esse Ghost in the Shell. Seria meio que... espírito na caça, alguma coisa assim, né, cara? Na caça, que seria, sei lá. Conta a história dessa... essa... Isso, na concha, foda-se. E assim, tenta entender o que eu quis falar, porra. Conta a história dessa... essa mulher que, a gente, não, pelo menos no anime, não fica explicado muito bem como que ela morreu ou não, mas conseguiram salvar o cérebro dela e colocaram num corpo de ciborgue, num corpo de robô. E ela fica se perguntando durante todo o filme se ela ainda é uma humana ou se ela agora é um robô, porque, enfim, não tem corpo, e se o robô tem almas, e toda essa questão filosófica, que é bem mais explorada depois no Matrix, que o Matrix chupinhou pra caralho. E ela é um personagem muito foda, cara, tipo, assim, badass mesmo, assim, de dar tiro e invadir o bagulho peladona, pra ficar pelada, pra ficar invisível, e dar tiro pra caralho. É uma robosa pelada, cara, assim. A história é meio complicadinha, mas é legalzinho, tipo... Eu acho muito foda, cara. Não, eu é muito queria foda. Que só, queria, né? queria que saísse, assim, o mangá disso aí aqui, sabe? Tipo... Eu tenho o mangá completo. Eu nem completo. Eu comprei pela Devir uns 10 anos atrás aquela edição encadernada americana. Foi cara pra caralho, mas eu tenho. Ah, foda, cara. Deve ser bem foda a história, assim. Que eles não, a história é bem mais... simples. Tipo, ela é uma militar de um setor 9, que é uma espécie de unidade de caça robôs e ciborgues do governo japonês. E ela tá caçando um criminoso chamado o Mestre das Marionetes, que é como se fosse um hacker. Master. Só que ela descobre no meio do processo que o Puppet Master não é um hacker, é uma inteligência artificial. É a primeira inteligência artificial do mundo que se gerou, nasceu espontaneamente. Gerou uma consciência própria dela. Essa é a grande sacada do filme inteiro, assim. É, e a consciência começa a sacanear ela, porque começa a colocar uma porrada de crimes e situações pra ela investigar, porque a consciência decidiu que ela vai ser a mãe dela, dele. Tipo, ó, você vai ser minha mãe. Foda-se. Você vai gerar meu corpo físico, foda-se. Caralho, mas como ela vai gerar um corpo físico se ela é uma robosa? Não, mas é exatamente isso. Ele tá dentro da internet, ele tá na rede. Então o que que ele quer fazer? Ele quer passar a consciência dele pra ela. Pra que os dois se fundam e virem uma única entidade. Ou seja. Que aí entra a questão filosófica que eu tava falando. Porque ele fazer isso vai ser simplesmente um backup. Ele vai deixar de existir, ele vai morrer. O que vai ir pro cérebro dela e se juntar na consciência dela vai ser simplesmente um mero backup, simples números, zeros e uns, né? E ele vai morrer, cara. Então isso é muito foda nesse filme, cara. E o final do mangá é tipo Matrix mesmo, que aparece ela acordando depois da fusão e ela já começa a falar coisas que você sabe que não é mais ela, não é mais a mesma pessoa. Que ela expandiu o nível de consciência dela pra se tornar uma entidade quase que divina. Então, o final do Matrix, do primeiro filme, é literalmente copiado do Ghost in the Shell. Cara, que viagem. Eu já tinha ouvido muito falar do Ghost in the Shell, mas nunca... É bem foda. A primeira história é foda. Agora, a continuação, que é a Main Machine Interface, é uma merda. O Masamune Shirou fazendo massa velho, colocando uma porrada de explosão e mulher pelada só pra vender mais. Sem história nenhuma, tipo Cavaleiro das Trevas 2. Muito bom. Então, cara, não, eu sempre achei interessante, mas nunca o bastante pra eu correr atrás, assim. Foda-se. Importe, vale a pena. Imagine você que tá aí usando drogas, fala pra gente do seu robô ou robôs de sua preferência. Não, é já que vale Cyborg, isso não tava na minha lista original, mas eu vou falar dele. É o Frank, do One Piece. Aí todo mundo, quem? Todo mundo tá falando de coisas que eu não sei, fudeu. One Piece, puta que pariu. Quem ou o que é o Frank do One Piece? O Frank é um moleque quem ou o que é One Piece, né? O Frank era um moleque que quando era um cara quando era moleque foi atropelado por um trem. E ele meio que fez um corpo de robô pra ele poder continuar vivo. Tá, peraí, O moleque é atropelado e ele mesmo faz o corpo pra ele? É mais ou menos isso, é. Ele pega, substitui as pernas primeiro, aí depois vai substituindo o resto do corpo. Ele meio que perde as pernas e um dos braços, não é explicado direito. Tem um acidente de trem e ele fala que fez o corpo metálico pra ele. tá, ok. É melhor não pensar muito nisso. E com o tempo ele vai substituindo as partes do corpo dele por partes metálicas. No final ele tem meio que só a parte do tórax e a cabeça como parte orgânica. E ele é movido a Coca-Cola. Sim, ele é movido a Coca-Cola. Nossa. Caralho, cara. Não é uma bebida que é uma referência a Coca-Cola. É Coca-Cola mesmo. Ele cita como cola. É um refrigerante preto que ele tem um tanque de combustível no peito que ele bota e que ele bota a Coca-Cola lá. Ah, então é referência de cola. Podia ser Baré-Cola que dá uma... Baré-Cola, ele ia ficar envenenado, cara. Onipice-Cola. Não, é tanto que quando colocam alguma outra bebida nele, ele podia ser Jesus, cola. Né? Dolly. Jesus não. Dolly seria foda. Quando colocam outra bebida nele, a personalidade dele meio que muda, coisa e tal, que ele é todo... Ele é todo pra frente, todo espivitado, assim, gosta de zoar, coisa e tal. O pessoal coloca outra coisa nele, ele fica deprimido, fica sério, dependendo da bebida. Coloca fonte, ele vira, se coloca fonte, ele vai virar um inferno. Isso que é perguntar, o que acontece se colocar Fanta nele? Se for Fanta Maracujá, ele começa a comer croissants e falar que é magnífico. Ele coloca Dolly no peito do moleque, ele fica, oi, eu sou seu amigo Dolly. Pode tirar um. Pode dar crítico no dado e vira o Dolly do mal, aquele preto, né? Cheio de negativo. Eu sou Dolly! Seguindo a lógica do Blue, ele agiu. Transe sem camisinha no carnaval, né? Seguindo a lógica do Blue, ele ia virar o Elodie. Caralho! Elodie! Caralho, lembrei do... Cara, o Mo virou fã, caralho. O Clu é foda, cara. Se fosse um podcast de monstros, você ia falar do Clu, pode falar. Do Clu e do Elodie agora, velho. Eu vou pedir uma commission do Clu e do Elodie na mesma cara. Pior que, olha só, os dois são verdes e quando se mudam ficam pretos, mano. Olha a coincidência. Muito bom, parabéns, campeão. Caralho. Muito bom, cara. Enfim, mas ele é um personagem fodão. Como que ele é? Qual a relevância dele na trama? Nessa pequena trama de 15 milhões de capítulos. Tipo, chega uma hora que o bando do Chapéu de Palha, eles têm um barco. O barco fica mega fudido, não tem mais o que fazer. Eles precisam de alguém pra consertar o barco. E vem que o barco que eles usavam não tem conserto. Aí eles resolvem montar um barco novo e esse cara é quem monta o barco pra eles e acaba se juntando à tripulação. E é um personagem muito engraçado, eu acho ele um dos personagens mais maneiros do bando. Ele é o carpinteiro do pessoal. Sim. Carpinteiro. Cara, os esses grupos japoneses, eles não têm moral, né, no nome. O Naruto vem da Aldeia da Folha. Não é. Chapéu de Palha. Não, todo bando pirata tem uma alcunha, tipo, sei lá, se fosse bandos normais, tinha o bando Barba Negra, o bando Capitão Gancho, se for um bando de um mundo de fantasia. Lá tem o mundo do Chapéu de Palha, o mundo do tem o Barba Negra, tem o Barba Branca, tem o bando do Punho de Fogo. Geralmente não, é isso que eu tô falando, o bando do Punho de Fogo é um nome foda, o bando do Chapéu de Palha não é um nome foda. O Punho de Fogo vai queimar o Chapéu de Palha na primeira porrada que eles derem. É um nome sempre um nome merda, né? É, cara. Que nem no Naruto que eu falei. Ah, tem a Aldeia do Vento, a Aldeia da Aldeia Neva. Do Algodão Doce, né? É, os caras... Cara, de onde você é? Eu sou da Aldeia da Folha. Merda de aldeia que você tem, cara. Eu vim da Aldeia do Fogo Flamejante do Inferno. E tu, eu sou da Aldeia da Algodão. Da Folha de Eucalipto. Porra, vai se né, cara? Tá, próxima vez eu vou ficar aqui nesses hipsterzinhos aí. Não, são os Mugiarás, não são Chapéu de Palha, são Mugiarás. Porra. Continua sendo Chapéu de Palha. Bom, pelo menos em japonês soa melhor, né? Imagina, tu tem cara de que chega pra conhecer o pai da mina, tu lá, todo preto, todo negão. Prazer, senhor, me chama de Kakashi. Com lente de contato de Sharingan. Mas não estamos falando disso, estamos falando de robôs e agora o Sorg vai falar de um robô que lhe apeteça. Cara, eu vou falar de um filme, eu acho que ninguém vai ter assistido isso. É um filme de 90 e poucos, acho que 94, eu acho. Chama Hardware. E o filme se passado no futuro pós-apocalíptico, que a cidade está toda coberta de areia. E nego, e o principal da história, não lembro o nome da guria lá, ela vive catando sucata e entulho do resto das guerras no deserto pra poder vender e comprar comida e sobreviver. 90. Até que um dia ela acha uma caveira. De 90? Isso. Até que um dia ela acha uma caveira de metal e ela leva essa caveira e põe no apartamento dela. Faz por que não, né? Recalques lá. É, por que não? Uma peça põe decorativa lá. Dessa, né, cara? É. Não podia perder. Tudo apocalíptico, caveira, tudo a ver, né? E só que essa caveira, cara, ela é um robô que foi usado numa das guerras que causou o futuro pós-apocalíptico. E esse robô ainda tá consciente, então ele começa a se remontar através da sucata que ela tem no apartamento. E ele é um psicopata, ele foi programado pra matar pra exterminar a outra nação lá, que eu não lembro qual era. Então, quando ele se remonta, ele fica todo bizarro, assim, porque ele se remontou com sucata. E ele começa a exterminar as pessoas desse condomínio de apartamento que essa menina, que essa guria mora. E, cara, esse filme é muito assim, ele me assustou pra caralho quando eu assisti ele. O robô, ele é muito bizarro. Ele é todo corcundão, retorcido, assim, meio escrotão. Aqueles filmes claustrofóbicos, fechados, assim, o filme inteiro é quase todo passado nesses apartamentos. E os apartamentos são todos pequenininhos, são espacinhos, assim, cubículos. E o robô matando o povo dentro do apartamento. O pessoal não consegue sair do prédio, porque lá fora tá tendo uma puta tempestade de areia. E tá todo mundo confinado lá dentro com um robô psicopata assassino, cara. E é assim, é do caralho. Eu assisti esse filme uma vez, ele me tirou o sono. Depois, acho que um tempo depois eu assisti de novo. Não, posso continuar, caralho? Aí depois eu assisti de novo, assim, tipo, não é possível, né? Um robô não pode ser assustador. Cara, ele é assustador, assim. Você assistindo pela segunda vez, falou, porra, esse filme, ele é muito assustador. Ele é perturbador, assim. O visual do filme é escuro, é meio tons de sépia, assim. Um robô bizarro, retorcido, escroto. Cara, é muito assustador, cara. Mas é um filmaço, assim, muito bom. Muito bom, muito bom. Não, não faço ideia do que é. Provavelmente não vou assistir também. Caguei. Mas nada disso é importante, porque o Dadá voltou. O Dadá falou que não ia voltar, mas voltou. Eu não deveria, mas voltei. Dadá, a gente absolutamente não falou nada sobre o fato de termos mudado de tema e você ter ficado puto, tá? Não fiquei puto. Eu só estava preparado pra uma coisa que não vai rolar mais. É só isso, mas não fiquei puto, não. Ficou triste. Ficou triste. Hashtag tristinho. Fiquei chateado, cara. Tristinho. Fiz várias piadas, cara. Putz. Rasgar e jogar. Dadá, imita o José Walker, por favor, cara. Olha, realmente o Oscar foi algo incrível. Foi algo fantástico. Queria comentar. O que achou do Birdman, José? Olha, isso é. Sinceramente, falar a verdade para todos vocês aqui na mesa, foi incrível, foi sensacional, mas acho que poderia ter melhorado sem dúvida alguma. Dadá, agora imita o José Wilker jogando Mega Man. E morrendo, porque é muito difícil. Tá, essa é difícil, hein? Olha lá, vou pular aqui. Ué, mas cadê aquele equipamento? Eu peguei, acabando a minha vida. Que absurdo, tá acabando a minha vida. Eu não consigo mais. Pronto, matei um, matei outro. Olha que poder grande. Que absurdo. Eu não consigo passar nessa parte. Vou dar um slash aqui, caí. Não é possível, um absurdo. Eu caí, morri, perdi pra um bicho de capacete. Que absurdo. Fantástico. Sensacional. Melhor imitador que eu conheço, Dadá. Ó, tá vendo, Dadá? Você é muito mais engraçado quando você vem sem preparo. Cara, a gente tem que fazer um hangout de alguém jogando Mega Man e o Dadá narrando. Dadá, agora aproveita que você já alegrou o ambiente e fala você de algum robô que te agrade. Tá valendo qualquer mídia. Um robô de qualquer mídia. Deixa eu ver, cara. Também, se quiser. Não, eu não entendi o tema, cara. Não era robôs, caralho? Então, qualquer robô, meca, tudo, a qualquer gente, robô, pô. Dada, é que a gente acabou expandindo, né? Era robô. Daí, de repente, tava mecha, tava lendo também. Aí o Nicola já colocou ciborgue na parada. Nem o Nicola, o Moro colocou ciborgue. Então, aí, cara... Já tá valendo qualquer coisa, velho. Não, tem uma restrição. Tem uma restrição. Só não pode o Cable. Ah, tá. Não. Entendi. Cara, o Sorg falou de um filme bem antigo aí. Cara, é foda. Vocês vão lembrar, eu não lembro o nome desse filme. O nome desse robô. Era um robô ridículo, era um robô estúpido, era um robô muito idiota. Vocês já assistiram o Wall-E, né? É o Herbie, do robô em curto-circuito. Johnny o quê? Johnny o quê? Johnny número 5. Meu Deus, cara. Quando eu era criança, eu achava esse robô muito idiota. Ele era um robô muito estúpido. Um dos filmes, cara, é ridículo demais. Um dos filmes, ele sai de casa porque ele tá triste. Ah, as pessoas não gostam mais de mim, meus amigos não gostam mais de mim, vou embora de casa. O que ele faz? Ele passa por um beco, onde tem... Uns caras punks, assim, sei lá, uma coisa assim. E os caras pegam e começam a bater nele, assim. Começam a quebrar vários pedaços dele e tudo mais. E aí, velho, ele cai no chão lá, fica tudo fudido lá, né? Aí ele se revolta, o robô se revolta, né? E aí o que ele faz pra voltar a andar, a voltar a ser fodão, a querer ser fodão? Começa a pegar vários pedaços de sucata. Então... Alô, vocês estão me ouvindo? Sim, prossiga. Eu espero o caminhão passar. O caminhão passou aqui, tirou minha concentração. Popotamizado pelo caminhão. Aí o seguinte, depois que ele pega vários pedaços de sucata, ele vira um robô punk. Ele tem uma jaquetinha de ferro. Caraca, e ele tem moicano, cara. Moicano. Cara, que sensacional. Cara, quando eu era criança eu achava a coisa mais absurda do mundo. É ridículo esse filme. E no final ele vira um robô de ouro. Por que não? E é considerado como uma pessoa pela cidade, pela prefeitura da cidade. Ganha o status de cidadão. Ele ganha a chave da cidade. Sim, ele ganha o status de cidadão, de ser humano. É tipo um homem bicentenário, né? Só que muito pior. ele tomou um cacete dos punks porque era um bosta. Se fosse o Robocop, mandava logo um tiro nas bolas. Sim, cara. Mas o antigo, não o novo. Não, o antigo, lógico. É, por quê? Tem outro Robocop? Não sei. mas Robocop pode. O que não pode é o Cable? Que diferença faz? Porque o Robocop é bom. Ah, tá. Isso explica. Isso é um ótimo argumento. Aliás, inclusive o Johnny número 5 é melhor que o Cable. Cara, não foi feito pelo Life. Digo mais, o Johnny número 5 punk é melhor que o Cable. E tem melhores proporções que o Cable. Não, Léo, não fala isso, cara. Que tem melhores proporções, isso não tenha dúvida. Mas não, cara, não pode ser melhor que o Cable, velho. Não fala assim. O Johnny Five, ele parece mais humano do que o Cable, cara. Ele parece mais gente do que o Cable. E não tem tantos dentes. Cara, dependendo da edição, parece mesmo, viu? Puta que pariu. Muito bom, boa escolha. Tudo inveja, tá inveja. É, eu tô com inveja porque eu não sei desenhar dirigindo. Nem ele. Se bem que ele fez um desenho agora que eu fiquei com medo. Ele fez um desenho do Ryan Reynolds que quem não, olha, cara, fala que não foi ele. Não, eu posso desmentir pra ti, Nico. Ele fez aquilo lá em cima de uma foto do Ryan Reynolds, cara. Ah, que filho da puta. Ele usou o carbono? Ah, que filho da puta. Cara, vou ver se eu acho aqui, cara. Tem um GIF mostrando a foto. Ele mimeografou a foto. Cara, foi muito safado. Vai, continua aí, enquanto eu procuro essa merda. Muito bom, então. Léo, e o meu robô? Cara, ó, vocês são muito... E você, Léo, qual o seu robô preferido da história? Obrigado. Ó, vocês são muito... Ele... Vocês só foram em cima, atrás de robô obscuro. Claro, porque a gente é descolado. É, vocês são descolados demais, eu não sou descolado. Então vou logo pra nata, cara. Melhor robô de toda a história do mundo. Bender. Caraca. O melhor robô de... Cara, o Bender, tem uma cena... um mainstream esse Léo. O Bender tem uma cena que acho que define... Tem alguma cena chave dele que define a personalidade dele. Mas tem uma que define o caráter dele. Ele... Eu não lembro o que que... Vocês estão ligados que no mundo de Futurama tem um inferno robô, né? Que nada sim, mais é sim. Que um prédio mesmo, assim, um subterrâneo, não sei. E controlado lá pelo Satã robô. Eu não sei o que diabos ele quer. Ele tá pedindo pro Satã, ele tá querendo... Não sei, cara, ele tá querendo conseguir alguma coisa lá do Satã. E o Satã vira pra ele e fala, ó, tá, beleza, mas isso vai ter um preço. Ah, tá, qual que é o preço? O seu primeiro filho, ah, e ele dá uma risada maligna, o Bender vai assim, tá, beleza. Ele vai, ele sai de lá, vai pra uma, tipo pra uma rua de subúrbio, esses subúrbios americanos, saca? Então um robôzinho com um chapeuzinho de hélice assim na cabeça, brincando na rua, ele vai lá, encontra o robôzinho, papai, você voltou, pô, que bom, como eu tô feliz, meu pai voltou, não sei o quê. Ele volta com o robôzinho no colo pro inferno. Chega na sala do Satanás, dá um chute no robô, quebra uma janela e ele já cai num poço infernal de lava fervendo, assim, saca? O Satanás olha assim e fala, cara, isso aí foi brutal até pros meus padrões. Cara, o Bender é sensacional. E outra que é incrível não, é um episódio que eu não lembro o que a Lila pediu pra ele. Pediu não, ele tá falando alguma coisa e ele começa a dar risada, né, rachar o bico. Se ele para de rir, ele fala, não, peraí, você tá falando sério? Ele fala, peraí que eu vou rir mais ainda. E ele gargalha. O Bender é o melhor robô de todos, cara. Ele funda, pra mim, ele o melhor capítulo dele é que ele virou Deus. Que ele ficou perdido no espaço à deriva, aí no casco dele acabou gerando uma colônia de micro-organismos. Ele virou o Deus daqueles bichos. Sim, cara! Quando ele e ele encontra com Deus de verdade, que Deus ensina pra ele o segredo de como ser um Deus. Ei, tipo, cara, fala, você tá se você fizer bem, tudo, é. Vai lá, Léo. Não, Deus ainda fala pra ele, não, pô, eu fui Deus um tempo também. Falei, eu tava vendo, você tava indo bem até matar todo mundo. Não, o segredo que o Deus fala pra ele, ó, se você fizer tudo, eles ficam dependendo de você. Se você não fizer nada, eles não acreditam em você. O segredo é você fazer alguma coisa e deixar que outra pessoa leve a culpa. Porque assim, ninguém vai perceber que você existe. Caralho, que foda. Meu, Bender, é que Futurama, como um todo, é muito foda. Todos os personagens são do caralho, né, cara? Mas, cara, o Bender especial, ele é muito incrível. Assim, o primeiro episódio do Futurama é muito engraçado quando ele conhece o Fry, né? Na cabine de suicídio, né? Na cabine de suicídio, é. E o Fry entra com ele. Ah, você o que já é uma situação inusitada pro caralho, né? Cabine de suicídio, né, cara? Ele quer se matar. Ele quer se matar porque ele descobre que as barras de ferro que ele dobra... O nome dele é Bender por causa disso, né? De Bender. Ele é um dobrador. Não é um dobrador de água, que nem o Avatar. Mas tu já viu os memes dele como dobrador de Avatar? Já. Muito bom. Aí o que acontece? Ele quer se matar porque ele descobre que o trabalho dele é pra fazer cabine de suicídio. O Fry entra com ele e ainda eles entram lá na cabine da opção. Você deseja uma morte rápida, indolor, lenta e agonizante? O Fry entra em pânico. Você escolheu lenta e agonizante. Cara, começa a sair um monte de serra do nada, facas. Meu, é muito bom. Futurama é sensacional demais. O Bender é um robô sensacional demais. E o Bender ficou grávido de cerveja, cara. Tem um episódio, caralho, que eles querem fazer. Tem um episódio que eles querem fazer cerveja artesanal e eles fazem, só que eles fazem dentro do Bender. Né? Ela fica fermentando dentro do Bender. Ele meio que dá a luz, porque ele fica grávido, saca? Ele fica com um barrigão assim de cerveja com a cerveja dentro fermentando. Cara, Bender é foda. Aquele episódio que ele fala de. Que se foda isso, vou abrir meu próprio lugar com blackjack e prostitutas, tipo. Aí tu já vê a personalidade dele, cara, é muito foda. Ah, esquece o blackjack. Cara, frequentadores do Nanigek sabem dessa cena, é muito bom, cara. Muito bom, puta. Futurama e Bender é foda. recomeçar outra rodada agora novamente com o Eunuco. Deixa eu ver. Eu não vou pegar nada nem ninguém tão óbvio assim, tipo Ultron, Brainiac. Vou pegar um de um anime dos anos 90 chamado Detonator Organ. Caralho. Alguém se lembra? Alguém já ouviu falar? Cara, não faço a menor ideia. Detonator? Cara, é Detonator Organ. É um anime que tinha nos anos 90. Sorte, que... porra, cara. Não sou eu que sou velho. É o Sorte aqui, aqui em casa. Tipo, é um, se passa no futuro, onde a raça humana é atacada por uma armada de robôs gigantes. Nem são tão gigantes assim, são mechas de 3 metros de altura no máximo. Só são, que tem... são grandes o bastante, né? São grandes o bastante pra um só destruir uma cidade inteira. E um deles se rebela contra o próprio império e resolve proteger a raça humana. Por algum motivo que ninguém sabe, ele vem pra Terra pra proteger o planeta. E tem o personagem principal, que é um moleque loser, como todo japonês. Que acha que é merda na vida. Como todo japonês. Chupa, Léo. Aí, Léo, hein? Tá mexendo com o teu povo, hein? Eu não sou japonês, caralho. E no, por cargas d'água, ninguém sabe. O robô ataca a cidade na hora que ele tá lá naqueles lamentações de vida dele. Ah, eu sou japonês, ah, eu tenho pau pequeno, ah, eu sou um merda. E de repente, ele resolve salvar uma garotinha. Pra o personagem realmente é um fala isso no anime, né? Ah, tem pau pequeno, que merda. E o que que acontece no meio do processo dele tentar salvar lá a garotinha, a pessoa? Não sei, ninguém sabe por que o robô e ele se fundem e viram uma entidade só. Aí ele começa a lutar contra os alienígenas, o exército pega ele pra fazer testes e descobrem que essa armada alienígena tá vindo em direção pra Terra pra passar o rodo em geral. E ninguém sabe ou entendeu o porquê disso. Até que, no final do anime, depois de ter uma porrada de combate, depois de ter aparecido uma porrada de outros mechas, se explica o porquê. Que uma nave espacial de colonizadores terrestres foi mandada para o espaço. E ela se perdeu, entrou num buraco negro, tipo Interestelar. E durante esse processo, eles começaram a evoluir e utilizavam as armaduras que eles tinham para poder andar no espaço como exoesqueleto. Eles evoluíram, o corpo deles, as armaduras viraram o corpo deles e o corpo humano virou tipo um sistema nervoso. Então, na verdade, essa raça de mechas alienígenas eram seres humanos que sumiram há séculos atrás e eles estavam voltando para casa. É a viagem. Mas tem os combates legais. É assim, é o símbolo máximo de robô gigante japonês dos anos 90. O massaveísmo impera, né? Massaveísmo até a última veia, mano. Muito bom. Você percebeu que rolou um silêncio geral porque... O órgão, que é o robô principal, ele tem um golpe que ele vira uma cruz. Pensei que tá acabado. Não, só pra acabar. Só com um raio, destrói tudo, né? Não, e também tem aquela outra parte da... E também aquela parte... Ah, vai, porra, vai pra outra. Estão querendo roubar o Tigglypuff de mim. Estão querendo ser muito underground aí, velho. Não, gente... Imagina, já tem outra pessoa pra usar o Tigglypuff, hein? Eu não sei porque ele vira uma cruz. Ele vira uma cruz, simples assim. Porque ele pode. É porque outro botinho vira um carro, né? Foda-se. Não, né? Caralho, por que eu fui lembrar dessa merda? Vai sonhar com o robotinho hoje. A gente vai colocar o GIF em todas as suas postagens no Facebook. Mais do que aquela página do Osborne comendo a guerra. Caralho, velho. Tudo... Caralho. Eu tô pensando nisso agora, tudo botinho. Tá rolando boato de que realmente o Homem-Aranha da Marvel vai ser o Miles Morales, tá? Não, isso não me incomoda. O que me incomoda é estarem cogitando aquele puto daquele filme, daquele filho do Will Smith, cara. Cara, eu é vou sério? Te falar, eu vou te mas falar essa... que eu não duvido. Mas enfim, não é sobre isso o podcast. Vai, sacanagem. Caralho, tem que ser. Você sabe que o velho. Tommy Lee Jones foi escalado pra ser o Osborne, né? Nossa. Caralho. Só pra fazer aquela carinha de pessoa pra comer a comida de água aí, né? Custa fazer a porra do Peter Parker, é tão difícil assim. Cara, mas peraí. O Tommy Lee Jones não pode ser o Osborn. Ele não foi o capitão lá no Capitão América? Um dos capitões? É filho dele. Vambora. Ah, então tá. Bora, segue. Eu não lembro quem que eu ouvi falando que estão cogitando o Xambim pra ser o Tio Ben. Olha, piada faz nova. Faz todo né? sentido, hein? Faz todo sentido. É, mas agora o Majin vai falar de um robô e até já imagino o que ele vai falar. O quê? Vai, fala. Tá, vou falar de um outro que a gente ainda não partiu pra esse lado, embora a gente esteja com o pé no Japão, que é o robô gigante mais legal de todos, que é o Dylion. Grande o guerreiro Dylion! Cara, ele veio com voz de empolgação, Léo. É que eu errei. O Dylion ganha só pela música, velho. Só pela música do cara tossiu. Não, melhor solo de guitarra. O robô com melhor solo de guitarra é o Dylion. É verdade, concordo. Cara, eu achava muito escroto o Dylion com aquela mão. Cala a boca, Léo. Cala a boca, louco. Eu achava muito escroto aquela mão gigante dele. Quando ele ia pegar a espada, a mãozinha ficava pequenininha, cara. É muito bizarro aquilo. O Dylion não tinha espada. E uma espada. Claro que tinha, cara. Uma versão tinha claro que não. Espada, assim. Para, cala a boca. Pera aí. Tá falando tudo que tá falando. Claro que o Dylion não tinha espada. Tinha sim, Martin. Cala a boca. Antes do Orgas fazendo efeito. O Dylion ganhava os outros com um raio do peito, que ele batia as mãos na frente do peito e abria assim aquela tela vermelha no peito, saiu o raio, que era o libertar galera, raio cósmico. Galera, quem tinha espada? Não, o Dylion tinha espada sim. Não tinha, porra! E ele ganhava os outros. Era uma imagem, cabo. Eu acabei de mandar a imagem. Não tinha espada, porra nenhuma. No claro que não. Episódio, as crianças do caralho, o pássaro dourado, viram uma espada e ele usa essa espada. Ah, então é isso aí. Sim, de acordo com essa imagem que eu mandei, ele tinha uma espada assim. Mas é que essa, mano. É essa aí, a espada do mal, né? Não deixa de ser bizarro ele ter a mãozão no grande e quando vai pegar a espada fica pequenininha. Não interessa se ele tinha ou não, se usou no episódio só. Era tão maneiro, tipo, Darth Vader gigante vira aquele bicho, caralho. Puta que a Lula gigante. Cara, o pior que é, né, cara? O Satangoso é um Darth Vader gigante, assim, não tinha o que mexer. Ele tinha sabre de luz e tudo. É, já era legal bastante, assim. Aí ele vira um monstro tentaculoso de sonho erótico do porra do Anubis, caralho, o que tem que fazer? Faz menor. Ai, cara. Claro que faz, o povo lá da terra do Léo tem tara por tentáculos, ele tem que virar um bagulho cheio de tentáculo. Aliás, os vilões do Jaspion eram muito mais legais que o Jaspion. Sim, concordo. Sim, o Magaria mereceu uma série só pra ele. Concordo, hein? O Magaria era foda, cara. Caralho, o Dylion é muito feio, cara. Ah, o Dylion não é feio, não. Ah, porra, o Dylion é muito maneiro. Até quando ele tá em forma de nave. Feito, cara. Se o Dylion tivesse cabelo, seria tipo He-Man. Não. E o pior não era isso. O pior era o Alan Moto Space. Space? Demais, cara. Aquela moto era incrível. Mas por que Alan Moto Space, né? É muito. Da manchete eram incríveis. Qual é o nome da moto do Jasper em japonês? Vamos falando aí que eu vou descobrir. Alan. Sim. Bela é Alan. Alan! Moto 6! Alan! Fala mais aí do Dylion. Porra, não tem muito o que falar do Dylion. O Dylion era um robô. É só isso que ele queria falar. O Dylion! Vamos pro próximo. O Dylion é foda, né? Não, o Dylion é foda, mas incorre no erro de todo o Tokusatsu. Por que o filho da puta não chama logo o Dylion antes da luta e pisa no bicho quando ele era pequeno? Porque ele é super-herói, cara. Ele não é vilão pra trapacear. Ele tem que dar chance pro cara. Se fosse com Megas, não ia ser assim. Eu vou te falar que eu vi o episódio de uma temporada maluca dos Power Rangers que o nego fez isso. Foi maneiro pra caralho. Tava de bobeira outro dia no Cartoon, mas foi o vilão que fez isso. O vilão pegou, foda-se, vou ficar gigante de cara e pisar neles. É o mais lógico a se fazer, né, cara? Mas tem um, deve ter, tem um, código, um código de honra entre esses caras. Se você olhar no Netflix lá, tem uns uns 15 mil Power Ranger, cara, puta merda. Pô, mas é, o Majin falou um negócio, é tipo, cara, porque é tipo os Changeman, né? Era sempre o... Como é que é o nome do bichinho lá que transformava todo mundo? Era sempre o Giodai que ia lá e transformava os monstros gigantes. Por que, que não ia lá e dava um tiro no Giodai, cacete? Mas nego tentou fazer isso. Tem um episódio, nego dá um tiro lá com a chain de bazuca no Giodai, o Giodai engole o míssil. Ah, é verdade. Ele come o míssil. O Giodai é tipo Kirby, né? É, eu só queria dizer que a Alan Moto Space, o nome original dela é Lobo de Ferro. Ah, prefiro Alan. Alan, eu também Alan Moto Space. Cara, meu, eu tenho certeza que a pessoa é disléxica, assim. Não faz o menor sentido, né, cara? Não, Alan Moto Space. A coisa mais pior do que isso é a ênfase que o dublador dava. Alan Moto Space. Não, cara, eu tenho certeza que o sujeito que bolou isso, ele bolou um puta do nome foda, assim. Só que como ele é disléxico, ele escreveu tudo errado e ficou. Eu fico imaginando os caras recebendo texto em japonês lá no estúdio de dublagem. Ah, não sei o Jasper, não sei o que. Iron Wolf? Não, vamos brasileirar isso. Alan Moto Space. Alan, beleza, o que é Alan? É só o nome. É óbvio, né? Alan faz sentido, né? Ó, tem uma parte de mim que acha que era Alien Moto Space e alguém escreveu essa porra errada. Não é, o Eunuco. Tipo o cara do cartório, o nome da moto, né? É Alan Moto Space, porque era da versão brasileira Alamo, entendeu? Nossa, cala a boca, a minha versão era mais engraçada. É tipo aquele cara do cartório, né? Que você tem que escrever o nome ali com letra de forma pro cara copiar as ops. O cara do estúdio de dublagem tava conversando com o japonês lá no telefone. É, o nome da moto é Iron Wolf! Alan! Quem é Alan? Ah, não, da moto? Ah, então peraí. A moto mais escrota e mais antiprática do mundo, mano. É legal que a moto ela voa, não sei por que ele andava no chão. Então a moto parecia um foguete com um assento em cima, porra. Ela tinha um negócio atrás, não tinha? Tipo um arco. Ela tinha um foguete atrás. A única moto dessa de Super Sentai que é maneira era a Metro Hope, ele acabou. Não, cara, a Insector do RX era bem legal. Era foda pra nada do RX era bom. Nada do seriado RX é bom. Você vai se fuder e veja Black, que é muito melhor. Tira esse filho da puta da conversa. Você viu o Kamen Rider Black, quando a gente fizer um podcast sobre Metal Heroes e Tokusatsu, a gente discute isso, não vai ser hoje. Por que a gente tá falando meia hora sobre motos? A gente já fez isso. Então vai lá, Sorg, você. Cara, eu vou falar do... Black Kamen Rider, o Black é foda pra caralho. É, eu vou falar da dupla de robôs. Um é o mais legal que existe na história do cinema, e o outro é o mais chato, cara, que é o C3PO e o R2D2. Cara, eu ia falar dele. Cara, C3PO acho que é o robô mais chato da história. Você pode amarrar ele e pegar todos os personagens chatos das trilogias do Star Wars, ele, Jajá, sei lá, pega a primeira trilogia, amarra junto com o C3PO e joga a ladeira abaixo, cara. Porra, robô chato pra caralho. Puta merda. Oh, e dia. Agora o... Mas o R2-D2 é foda, cara. O R2-D2, ele acabava com o Império Galáctico sozinho, se dependesse. Não precisava de Luke. O R2-D2 é o cara que resolve a parada, cara. Sim. Ele resolve tudo. Ele salva todo mundo. Não precisava de Luke, né? Ele é tipo Cara, ele é um herói daquela merda. Tem um vídeo. Ele é foda, cara. Aquele robôzinho é muito foda. Pega todas as cenas dele na trilogia original e coloca, tipo, dublagem, como se fosse a voz dele. Aí ele falando com o Luke, quê? Dagobah? Tá maluco, seu imbecil? Não tem nada lá, só tem pântano pra... Eles são idiotas, como é que vocês podem me deixar aqui sozinho no meio desse mundo de Stormtroopers, suas bestas? Tipo, ele é muito mal-humorado, ele xinga todo mundo. E sem contar que ele é meio invisível, né? Porque ele chega nos lugares que ninguém tá nem aí pra ele. Tem uma cena naquela cena do Retorno do Jedi, que ele tá lá servindo bebidas pro Jabba. Aí chega o C3PO, R2, o que você está fazendo aqui? Estou servindo bebidas, seu idiota, porque infelizmente o biquíni está com a princesa e não comigo. Ô, Sorg, o R2 é tão foda. O R2 é tão foda, mas tão foda que ele consegue aparecer no Star Trek. Ele aparece? No... Botaram ele pro easter egg. Easter egg do Star Trek, o Into the Darkness. Caralho, que foda. Né? Mas, é mesmo? Não sabia. É aquela cena que a nave explode. É uma cena rápida no início do filme, quando a nave explode, tá ele voando, passando no espaço com os destroços da nave. Nossa, que foda, cara. É, aquilo dali é o J.J. Abrams cavando a vaga dele. É, aqui, exato. Ó, me contrata, aqui, ó. É, mas o Léo definiu bem, cara. O R2, ele é o cara que resolve as paradas. Ele resolve tudo, ele salva todo mundo. Ninguém ia conseguir porra nenhuma daquela aliança de bosta lá se não fosse ele, cara. O Imperador ia estar dominando todas as galáxias existentes e possíveis e imagináveis se não fosse o R2, cara. Cara, o R2, ele nos 6 filmes... A coisa só anda porque em algum momento ele passou do caminhão. A história só anda porque em algum momento ele teve alguma ação assim mega crucial, cara. É, uhum, Sorg, tinha até uma teoria, até o George Lucas fazer o episódio 1 e meio que cagar essa teoria, porque o episódio começa antes do C-3PO ser construído, que quem tá contando as histórias do Star Wars, essa é a memória do C-3PO. Que o pessoal vê no arquivo, que tirar na memória do C-3PO e estão vendo a história se passando. É, nos livros que são do universo expandido, o pessoal, alguns autores mantêm essa tradição de sempre colocar eles no início e no fim da história, e eles estão sempre vendo a história inteira acontecer. Não, seria foda, hein, cara. Dê uma olhada na imagem que eu compartilhei agora. Cara, o pior é que... Isso daí é aquela cena da... Cara, o pior é que eu imagino... Vocês conhecem, seu idiota! Eu imagino ele dizendo exatamente esse tipo de coisa, cara. Eu acho que ia ser a cara dele, assim, se traduzir isso aí. Eu acho legal... Fala. Não, eu ia complementar. Eu sempre pensei que ele fosse meio, tipo... Aquela cena que eles estão lá na... Na lua de Endor... Eles estão tentando abrir a parada lá pra destruir o campo de força da nova Estrela da Morte. Eles se transpirou o Han Solo gritando, traz o R2-D2, não sei o que, e ele chegando, fazendo aqueles barulhinhos dele. Eu sempre imaginava ele, puta que pariu, caralho, esse povo não faz nada sozinho, bando de imbecil, cara. Cara, eu sempre imagino ele... Punhetinha bate sozinho, Luke? Porra! Porque do jeito que ele acha, todo mundo acha que ele é Zen. Pra mim, ele é igualzinho o Rocket Raccoon. É, exatamente. Bando de imbecil. É, o Luke sozinho fechando o visor lá pra explodir a Estrela da Morte no episódio 4. E, porque ele tá escutando bem, falando com ele. E o C-3PO falando, Luke, caralho, você é retardado. Liga essa porra aí, maluco. Vai mirar no olho, imbecil. Agora, o R2 tem o melhor grito de robô dos cinemas, cara. É verdade, aquele grito dele é muito bom, cara. Aquele grito dele é muito foda, cara. Aquele grito pode ser traduzido como filho da puta. Agora, sem contar que é um livro cômico pro personagem, né? Que além de tudo ele. Agora eu acho legal, se eu não me engano, foi na paródia de Star Wars do Family Guy. Que logo no começo, naquela cena que eles invadem, é que eles pegam lá a nave dos rebeldes, né? E a princesa Leia manda o R2-D2 e o C-3PO numa cápsula, pra fora eles caem em Tatooine. Tem aquele diálogo lá dos soldados, né? Que, meu Deus, eu tô vendo uma cápsula ali, vamos atirar nela. O cara fala, não tem leituras orgânicas naquela cápsula, né? Então pode deixar. Aí nessa paródia acontece esse mesmo diálogo. Fala, senhor, tem uma cápsula, né? Acabou de ser agitada pela nave, vamos atirar nela. Fala, não precisa porque não tem leitura orgânica. Ele fala, tá, e a gente tá economizando munição, é isso? Atira na porra da cápsula, que a gente, por via das dúvidas. Mas, ô Léo. Então, só por isso, seguinte, tem um negócio que me fez quase acreditar que o Jorge Lucas tinha escrito a porra dos outros episódios primeiro. Se você for ver logo a primeira cena, quando o Darth Vader invade essa nave dos rebeldes, coisa e tal, os Stormtroopers estão com o C-3PO na mira. O Darth Vader levanta a mão falando pro pessoal não atirar no R2, no C-3PO, e manda os soldados seguirem. Isso foi porque... Aí depois o pessoal explica que ele faz isso porque foi ele que criou o C-3PO, então não queria que destruísse o C-3PO. Mas isso é bizarro. Não, sim, é bizarro. Obviamente o George Lucas ainda não sabia disso, né? Mas aí piora, na verdade, porque você... Cara, a reação dele é falar, caralho, o que essa porra desse android tá fazendo aqui? Ou você, Zé, pega o android e leva pra nave, por favor. Tipo, cara, é a mesma coisa. Ah, eu criei um robozinho, assim, um carrinho quando eu tinha 5 anos. Aí eu viro um ditador do mundo, de repente invado, sei lá, uma casa lá cheia de rebelde e tá meu carrinho lá. Eu vou olhar, não, foda-se isso aí. Cara, pô, você é louco. Não. No mínimo eu achei... É, porra, eu não gosto... Estranho, falei, porra, mas como é que esse negócio veio parar aqui? É, eu não gosto das justificativas do jogo. Me explica essa porra, Vader. É, mas enfim, chega de falar do... Quem falou agora? Foi o Sorg, né? Eu. É. Dada vai falar de robô agora. Cara, eu conheço muito robô de Tokusatsu. Então vou falar. Como o Sorg falou de uma dupla, eu vou falar de outra dupla. Que é o Biker e o Reiter. Do Inspector. Caralho. Puta merda, jura que você vai falar disso? Vou, cara. Assim, vamos lá. Eu tenho o bonequinho até hoje, inclusive, do Reiter, cara. Eu tenho, cara. Eu tô colocando no mood e tô saindo. Foda-se. Por que, cara? Por que, cara? Foda-se, eu... Eles, o Inspector não era um trio? Era um trio, mas só que o outro era um Fire, cara. O Fire era um cara. Que. Ah, tá. É, que depois, no segundo Inspector lá. Tipo, o Inspector 2, o Soul Brain, ele vira o Soul Brain vermelho. Mas enfim, não importa. E. Cara, ele era Cara, eles eram muito divertidos. Eles eram muito divertidos. O Biker era o mais engraçado, assim. Ele tinha. Ele tinha uma roda no peito, cara. Ele tinha uma roda no peito, velho. Ele, tipo, como que o Reiter se locomove? Ele voa, legal, bacana, ele voa. Como que o Biker se locomove? Ele deita no chão e tipo, vai saindo igual moto, cara. Cara, como é que ele entendi não... isso? Cara, como é que ele não fica raspando o pé no chão, cara? Ele, né? Ele fica raspando o pé no chão. Tem uma outra animação dele usando a roda, porque não é prático, né? Então é só de vez em quando que ele faz isso. E, cara, é muito ruim, velho. Não, e assim, devia ser muito desgastante pro ator. Tanto é que na segunda temporada ele ganha uma moto. Né? Aí ele mas ele continua com a roda no peito, né? Ele continua o quê? Com a roda no peito. Continua, claro. Aí ele pega... Ele tem dois bastões. Ele tem dois bastões nas costas. É tipo o Donatello, assim. É, só que... como é que é o nome? Na alça, da, sei lá, a alça da espada. Tem... É tipo um freio. Tá ligado? É, o cabo dos bastões são os guidões. É, são os guidões isso. Que ele tem nas costas. Isso, então, aquele, mas... O amarelo não tava em cima dele. Mas... O amarelo não tá. Não tem um episódio que ele monta em cima dele pra andar com o Ele é o amarelo? Caralho. Ele é o amarelo. Não, é, o vermelho monta nele. Isso, o vermelho? É, deve ser tipo o Mega Man Rush, assim, sabe? Caralho, robôs pederastas. Tá. É, cara, é muito escroto isso. É, só não é mais escroto do que o Machine Man que pilotava o carro deitado com a cara virada pro chão. Ah, o Machine Man é muito foda, ele levantava os bracinhos o carro aparecia. Tinha uma bolinha de beisebol, cara. Puta merda. Machine Man, puta que pariu. Uma bolinha de beisebol que falava. Mas o Machine Man tem a capa mais legal de todos os super-heróis. Capa de plástico. É aquela capa que você põe na mesa, assim. A sua mãe põe na mesa e você fica passando. Ele tem uma espada de esgrima, cara. Tem uma espada de esgrima. Do banheiro. E ele, no capacete dele, tem duas setas. Ele pode duelar e tirar o óleo do carro, né? Nossa. E dá seta também. Eu nunca entendi como ele pilotava olhando pro chão também. Cara, o Batman não pilota lá o Tumblr com deitado também? É, o Batman pode, né? É, o Batman fazendo é legal, mas o Machine Man não. Mas ele é o Batman arrebitado é maneiro, mas o Machine Man é sacanagem. Muito bom. Caraca, o Machine Man, cara, ele... Por que que não fecha aquele capacete, cara? Dá um tiro na boca dele e ele morre, cara. Cara, essa capa de plástico, isso é muito... Cara, a capa dele parece aquelas cortinas de dinheiro, saca? É errado em tantos níveis, cara. Todos os super-heróis de Tokusatsu naquela época, davam uma espadada no cara e depois aparecia a 1 quilômetro de distância de frente pra câmera, enquanto lá atrás o cara explodia. Né? Sempre era assim. Explosivo. O Machine Man não. O Machine Man ele tinha o poder de transformar as pessoas em boazinhas. Tipo, ele tinha o rosto muito zoado, assim, quando ele enfrentava o Machine Man. Mas ele falava assim, agora você, sei lá, não lembro o que ele falava, você vai ficar bonzinho. Aí apontava a espada, tipo o feitiço da Bruxa Baratuxa. E aí o rosto do cara deixava de ser zumbi, assim, e ficava bonzinho. Oh, meu Deus, Machine Man, muito obrigado, você me salvou. Machine Man tipo um porra, mago, porque senão, né, se ele não fosse assim, ele ia atropelar os outros, né? Cara, até a espada do desenho do Conan com a fênix engraçadinha é mais legal que isso. A espada que não corta? É, que abre um... Cria vórtice no tempo, né? Cara, a gente tá falando. Da Tata tá falando de um Spectre, a gente foi pra Machine Man. E agora a gente tá falando da espada do Conan que vira um vórtice. Nossa. Caralho, a gente não tem mais. Caralho, por que a espada do Conan abriu um vórtice, cara? Eu nunca entendi isso também. Porque ele não podia ter sangue. O desenho era pra criancinhas. E eu ainda prefiro esse desenho. Aí faz mais sentido, né? Faz mais sentido mandar o cara pra uma dimensão que ninguém conhece pra morrer de fome, né, do que matar ele, né? Cara, não, é muito mais cruel, cara. Não, ele mandava os caras de volta pra dimensão das serpentes lá, que era quem ele combatia. Meu caralho, que merda. Enfim, mas vamos seguir. Cara, seria a minha rodada agora, tava pensando em pular, mas eu vou falar do... Como eu disse, vocês são muito hipsters. Então vou falar. Léo, fala de novo. Léo, você fala na primeira pessoa igual o Pelé. Tá bom. E você, Léo? Qual que é o seu novo robô predileto? Ah, obrigado por perguntar, Léo. Cara, você... É isso mesmo, pô. É verdade, eu também ia falar assim, entendeu? Eu gosto muito de falar do Ederson, pô. Vocês estão muito hipsters, eu vou falar de outro robô. Que não é um robô, é um android fantástico, que eu falei agora há pouco, que é foda, que é o Robocop. Esse é o robô que vale, cara. Esse é o cara que resolve a parada. Ele pé na porta, tapa na cara, chega metendo bala e não quer nem saber. Cara, você tá falando do Robocop de 87 ou do 2014? Por quê? Tem outro? Ih, tem outro Robocop? Tá falando do Verhoeven, que... né? Tem outro Robocop que eu não tô sabendo? Tem! Tem o de 2014, que tem a mão pra tocar seriado. Punheta. Não, tem o do seriado só. Se não tivesse Robocop, não existiria Capitão Nascimento. Na verdade é ele essa. Ele tem a mão pra bater punheta, meu filho. Cara, eu... Bater punheta com o Birdman naquele filme. Cara, o um negócio é assim, o Robocop, que é o Robocop que vale, Não é esse Robocop aí que você tá falando, que eu não sei do que você tá falando, na verdade. Tirando o fato... Tá falando do Padilha, o Léo. Não sei do que você tá falando. Processo só! Enfim, caralho. O fato é que esse Robocop tem muito mais culhões, mesmo culhões robóticos, do que esse novo. E cara, eu vou te falar... Tem... Eu vou te falar que o Robocop... Balls of Steel. Ele tem Balls of Steel. Caralho, tu precisa ir atrás do sampler disso e botar agora, cara. É isso. The balls of steel. Caralho. Vai, Léo, fala. A galera tem vontade, isso é bom. Dá mais podcast. Saudade do Duke Nukem, velho. Cara. E aí eu vou te falar que se você for pegar o Robocop lá, o que vale pensar, velho, ele seria o sonho molhado de pessoas como Silas Malafaia, assim, entendeu? Porque... Um sonho molhado? É, cara, porque... Diga por si só, você e sua espécie japonesa. Porque ele é muito fascistinha, cara, ele chega, não tem nenhum... Não tem preocupação social, ele chega metendo bala, velho, não tem conversa. O sujeito lava... Ele seria o que... Se fosse o FHC no presidente, né? Não, cara, se fosse o Enéas presidente. Caralho! Hoje em dia ele teria no sensor dele, Petralha. Mais processo, mas é engraçado. Exatamente. Aí, caralho, tô imaginando ele atirando na Dilma agora. Você tá demitida, Dilma. Você sofreu impeachment, Dilma. Prá. E cara. Ou então o Fernando Colombo no final do filme. Não, por que você não pode atirar em mim? Eu fui privatizado. Ele entra lá e mata todo mundo, né, cara? É tipo, só sobra o Lula, né? Só sobra o Lula. Por que você não morreu? É porque eu não sabia. Caralho, muito, muito bom, cara. Cara, enfim. Aí ele tira o capacete e pergunta o que ele é. Meu nome é Neves. Deixa o Léo falar, caralho. Não, tá fala, bom. Vocês estão mais inspirados do que eu, cara. Tá bom, por isso que eu tô deixando vocês falarem. Eu vou ter que cortar essa merda toda mesmo. Não, é bicho, isso corta você... nada, corta nada. Caralho, é isso. Ô, Léo. Eu nunca falou muito bom, cara. Petralha! Eu achava legal, cara. Aquela pistola dele é muito foda, cara. Que era uma pistola metralhadora, né, cara? A pistola, ele tem uma pistola. É isso, uma pistola metralhadora, cara. Uma bereta, né? Sei lá. Onde cabe tanta bala, né? É, boa pergunta. Tem bala infinita, né? Tem um Game Shark na arma. Cara, é muito bom. Léo. Eu uso o crack pra vazar aquela porra. Eu assisti o novo ano passado, no carnaval. Foi eu e a May. E aí eu cheguei em casa e assisti o velho, o de 87. Cara, como esse filme é bom até hoje. Ele é muito visual, é toscão e tal. Mas ele é muito bom, cara. Ele envelheceu muito bem. Isso é igual a gente tava falando de Matrix desse tempo atrás. Que até hoje é um filmaço. Cara, o Robocop do Paul Verhoeven é muito bom até hoje. Se assistir, você não fica com aquela impressão, né? Filme velho, chato. Ele é foda até hoje, cara. Tirando o Ed 290, né? Com barulhinho de tiranossauro. Cara, o Ed 209 é foda. E o barulhinho de dinossauro? Acho, continua foda. Cara, é engraçado. Ô, bicho, vou. É aquele robô de duas pernas, não é, que vocês estão falando? É. Cara, ninguém tira da minha cabeça que o Metal Gear foi tirado dali, cara. O novo achei tão. Eu acho o Ed 209 tão foda e o novo é tão tosco. Tem 30 daquele robô lá e o Robocop pulando em cima, cara. Ah, tomando cu. Cara, esse videogame, né? O que eu curtia muito com o Robocop original e que me incomodou nesse Robocop novo. Assim, não entrando no mérito do filme, se o filme, enquanto o filme é bom ou não, é outra visão do Robocop. Mas o que me incomodou é que aquele Robocop, ele parecia um robô, cara. E o Robocop novo é um cara de armadura. É, ele pula, corre, lava, passa na piruleta. O Paul Weller, ele realmente interpretava o Robocop, parecia que ele tinha feito aqueles cursos de mímico, porque ele ficava durinho. Quando ele virava o corpo, ele virava o corpo inteiro. Ele virava a cabeça, depois virava o corpo todo, né, cara? Ele era o típico, quando eu era criança, eu tinha a imagem assim, do que o robô, ele tem que ser daquele jeito, andar daquele jeito, e não pode se molhar porque vai dar curto-circuito. Cara, o Robocop, pra mim, se ele entrar na água, vai dar curto-circuito nele, cara. O antigo que eles estão... Porque ele anda daquele jeito todo durão, pesadão. Pra mim, ele é um robô mesmo, cara. Sim, cara. Isso é muito foda. Aquela linguagem corporal dele, eu gostava demais, cara. Porque ele parecia uma coisa... Sim, um negócio avançado, é muito foda. Mas ao mesmo tempo, meio limitado. Ele era um tanque, né, cara? Então, ele passava por cima de tudo, assim, ele não precisava ser rápido, não tinha necessidade, ele simplesmente passava por cima de tudo. Ele estourava uma parede com um tiro, cara. Não, o Robocop era quase o Jason. Cara, mas me incomodava se tu muito. Se tu não precisa correr, tu vai andando. Né, cara? É o Jason. É o pior, é o Jason com arma na mão. Me incomodava muito quando aparecia ele sem capacete, cara. Sim, não, é isso que o Léo tava falando, cara. Cara, aquele filme até hoje tem cenas muito perturbadoras, cara. Quando eles matam o Murphy, que eles torturam ele. Quando um tiro na mão. Ele, É, ou quando o maluco cai no barril de ácido lá, que ele fica... O Emil. É, que ele fica... cara derretida, cara. É, quando esse é o pai do... É o pai do cara do Seventh Show, esse aí, né? Não, não. É, o Seventh Show, ele mata com o USB, que é uma lâmina, lá enfiando na... Ah, é o USB... Caralho, USB do inferno, cara, lá, cara. Até o USB dele é foda, cara. USB é uma lâmina, não, cara. É o USB do inferno, tu lá, cara. Não, é o USB do R2. Cara, muito bom. É excelente. O Robocop original, que é o que vale, não existe. É muito foda. Rodada sem estender muito e depois vamos para as configurações finais, começando com o Nuco. Bom, já que você puxou o Cyborg foda, então eu vou pegar o Android foda. Epa, o Assault é preto, Assault. É o Guarda Noturno. Exterminador do Futuro. Filha da puta. Foda. O Léo já passou minha vez na outra. Se o Robocop é o Cyborg definitivo, o Exterminador do Futuro é o Android definitivo. Tô falando do primeiro filme. Porque o do primeiro filme, você via que a máquina realmente dava medo. Não só o Schwarzenegger, mesmo com aquela interpretação limitada dele, mas a questão de ser uma máquina, de não ter sentimentos, de ser implacável, imparável. Aquela cena da delegacia, que ele entra matando todo mundo, que aí eu vou voltar e entra com o carro dentro da delegacia. Melhor ou aquela cena que ele tá parado, que ele tá dentro do quarto lá do motel, e ele arranca o olho dele que tá com defeito. Porra. Cenas fodas, ou então aquela partezinha do início, um montão de exterminador matando uma porrada de ser humano. Tu vê que aquilo ali é a máquina dos pesadelos. Todo mundo fala, aí assassina. Toda vez que alguém levanta essa possibilidade, pensa no Exterminador do Futuro, por causa disso. Não tem robô mais filho da puta e mais cruel do que esse. Eu acho legal que o Semil, ele segue mais ou menos a mesma lógica do Robocop, ele é duro. Né? Ele é mais ágil. Ele é lento, né? Ele é lentão, né? Mas ele é lentão, ele vai nessa, de devagar e sempre, assim, tipo Jason. Ajuda o Schwarzenegger naquela época num... A interpretação hoje dele não é grandes coisas, mas naquela época era foda, né, cara? É, mas ficou. Não precisava muito também, né? Um robô interpretação, ele, né? A interpretação limitada dele ajuda ele ser o robô. Porque ele não precisa expressar nada. Ele fica com aquela cara séria, marrenta, tem meia dúzia de fala e beleza. O resto é da tira. Melhor dizer, ele não tava interpretando. Inclusive, eu gosto muito da interpretação de robô do Keanu Reeves no Matrix. Cara, um outro que também não tava interpretando. Tem vários robôs, né, na verdade. O melhor é que eles escolheram um robô a dedo, né, com sotaque austríaco, né, cara. Será que na nuca dele tem Made in Austria, assim? Será que eu imagino se o Exterminador falava, tudo é chapa, tudo é chapa. Fuck you, asshole. Put the cookie down. Não, tá cookie down. O robô pegando você e falando, cocaína. qual será que era o sistema operacional dele na época? Android? Windows 95, né? Mas vamos seguir, porque agora foi agora o Nuco, então agora o Nicola vai falar dele. Parar de rir. Bom, tem um agora que vai entrar na moda, coisa e tal, que é o Victor, que é o Cyborg da DC. Cara, vai ter? Cyborg? Vai ter filme da DC? Esse filme não vai ter nem o Batman e Superman, cara. Não, mas ele não... Ah, se bem que vão perder a grande oportunidade dele de colocar ele naquela, naquele seriado dos Titãs. Mas, tipo, ele foi é um cara que é muito, sempre muito mal utilizado. Eu vi pouquíssimas vezes ele sendo bem utilizado dentro do universo DC. Até na época do Titãs do Pérez, que todo mundo fala, não sei o quê, ele não era um personagem bem utilizado naquela época. Um personagem de merda, cara. Ele só foi bem utilizado no Super Amigos, imagina. Não, eu vou dizer o seguinte, o Cyborg, ele é muito maltratado, cara. Ele, na época do Titãs do Pérez, ele não era maltratado. Entendeu? Depois que daquela fase, ele passou a ser muito maltratado. É, e é foda, mas eu concordo, é um personagem de bosta, cara. É um negão com partes robóticas. Tá. Não é de bosta, não. É de lata. Ele em Injustice é legal, cara, no jogo. Eu acho que o problema, eles tentaram dar pra ele nos Novos 52 aquela coisa tática, né? Transformar ele meio que na oráculo da equipe. E ele ficaria perfeito nesse papel nos Titãs. Só que trocaram os pés pelas mãos. Eu acho que se tivessem feito essa temática agora no Jogo 52 com ele na época do Pérez, ele seria um personagem muito mais foda. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Achei meu bosta. É o único lugar onde eu vi... Só porque é preto. O único lugar onde eu vi o Cyborg sendo um personagem legal, por incrível que pareça, num desenho que eu gosto, que é aquele, o Teen Titans Go, que ele é aquele desenho mais cômico, coisa e tal, de animezinho, talvez você não tenha visto. Aquele desenho é muito foda, cara. Eu acho que é um desenho muito bom. É aquele desenho muito engraçado, cara. A única coisa ruim é que a Estelar não é gostosa, né? Cara, tem uma sequência. Mas, o Tano é muito engraçado, cara. Esse desenho que tem uma sequência do Batman com o Comissário Gordon. É ele mesmo. Esse, não é? Cara, é muito foda. Esse mesmo. Cara, é muito bom. Sabe uma coisa que sempre me incomodou? A Torre Titã, cara. Por quê? Só porque ela é um T gigante? Ela é um T gigante, cara. Por que não? Eu sei que dá pra fazer, mas não sei pra que fazer, cara. Que mas não, aquilo dali. Porque ela é a maneira mais prática de você fazer uma convenção de super vilões. Tipo, onde é que vamos encontrar os novos titãs? Aquele T ali? Não tem como errar, mano. Vamos tentar o prédio que é um T gigante, né? Não. Cara, não faz sentido. Mas o Moy vai falar o último robô dele. Ah, eu ia falar o T-100, porra, mas o único robô de mim, eu me pegou desprevenido agora. Então tá, próximo. Eu tenho um já. Então vai pra... Manda bala. É o Swag, não, o Swag falou agora, porra. Vai pra quem, puta da... Não. Não o quê? Eu não falei agora não, cara. Nossa, eu tô perdido, cara. Eu tô com... Tá, não me diga. Era pra ser o Moy, mas o Moy tá ali. É. O Moy não sabe, eu sei. Deixa eu falar. Diga. Eu vou no mais óbvio agora, que vai ser um mais pop desse ano, e vai ter um monte de nerd bazingueiro falando que já conhece, que já leu, não sei o que, mas nunca viu na vida. Nunca leu ponta nenhuma, né? É. Que é o Tron. O robô rendente que fala assim, que não tem boca, não tem lábio. Imagina um diálogo, ele, o Caveira Vermelha e o Batman. E o Bane. O Ben, mas tem que ser o Ben do Nolan. Do Tom Hardy, né? Tom Hardy. Marshall, what is it? Raise the machine! Raise the machine! Chega, porra! Consiga, Sark. Não entendi nada, né, cara? Pera aí, deixa eu parar de rir. Cara, eu tô lembrando... Bate com a babanda assim em cima da cara dele, né? Isso, bota o Schwarzenegger também. Ar, ar, ar. Where's my chopper? Get down! Cara, o Tron dos quadrinhos é um robô foda, assim. Ele foi criado pelo Harry, o Hank Pym. Ele é um robô mega inteligente com pele revestido de adamante. Pele, é ótimo. Revestido de adamante. É. E toda vez que ele é derrotado, ele volta e ele aprende com os erros dele, e ele vai ficando mais inteligente, ele vai prevendo os movimentos dos Vingadores e ele praticamente fica invencível. Mas tem sempre uma explicação idiota que eles conseguem derrotar o Tron, né? Isso que é incrível. E eu acho, e no filme, sei lá, o filme tem tudo indica que o que vai ser o Tony Stark que criou, tudo indica não, meu trailer já entregou, né? Que o Tony Stark vai ser o criador dele, e ele, bem provável que ele não vai ser tão hiper mega foda como ele é nos quadrinhos, mas eu acho que vai ser um filme legal, cara. Eu tô esperando pra ver ele dando porrada em todo mundo e falando com a voz do James Spader. Muito bom. Moi, já pensou? Eu lembro do personagem, mas eu não lembro do nome dele. Vocês me ajudam? Aquele robô que sugava os poderes de todo mundo da Marvel. Ah, é o Tradaptoid, não. É o Super Adaptoid, né? Não, é o Evo, é o robô do Dr. Evo. Qual é o nome daquela porra, eu acho? Dr. Evo? É, Dr. Evo. É, acho que não, é Super Adaptoid, é ele mesmo. Não, Super Adaptoid é da Marvel. O Mo então, podia caralho, falar do. O que, que ele tá falando, Majin? Ô Mo, fala do Visão. O Visão foi o único robô que engravidou uma mulher de verdade. Não, Visão, calma aí, isso não foi. O Visão albino sempre me incomodou, cara. Por quê? Mas, né? Por quê, cara? Tu pode, sabe, tem um robô. Olha só, tem um robô. Pode ter a cor que tu quiser, cara. Olha quanta bateria de carro legal tem, sabe? Porra, tu vai ser branco, cara. Por que que tu vai ser branco? Não faz sentido. Ele podia ser de aço escovado, né? Fodão, preto. Pretão escovado. Podia botar um aerofólio, né, cara? Sei lá. Fiz neon embaixo do sapato. Fica tunado, né? Mas não, cara. Que é branco. Porra. E ele não, engravidou uma mulher, né? Como, né? Engravidou ecológico. Ele botou um pinto, um dildo com sêmen dentro? Como que ele fez isso, cara? Porra, eu nunca. Era óleo de motor. Até uma máquina, hein? Você nada. Ah, tá. E Dimensão Rosa, o robô mais foda do universo. O King, porra. O King. Nunca mexa com o King. Cara, quando o King fala um palavrão, você sabe que alguma coisa muito horrível vai acontecer. Aquele dia que eu consegui com que ele me xingasse, eu fiquei com medo de ler a internet aqui, cara. A última vez que ele falou um palavrão, caiu um negócio da Petrobras lá. Ações, né? Cara, isso agora, ouvinte, essa é a hora, hein? Vende a casa, vende tudo e compre ações da Petrobras, cara. É. Cara, o King mandou o cara a merda. A única coisa que sobe quando ele fala palavrão é o dólar. É, o leitor xingou, falou que o Senhor dos Anéis era uma bosta, não sei o que lá. O King xingou o cara, apelou. Manda ele a merda. Perdeu a linha. Pô, pro King perder a linha, realmente. Bom, Dadá? Então, cara, eu quero falar do robô mais... Cara, eu acho que é o robô mais fofo, mais bonitinho que a gente já teve num seriado. Olha ele que bonito. Vem aqui com a... Vou mostrar pra você. Que é a Super Vic. Vocês lembram do Super Vic? Sim, eu lembro. Não, o Super Vic era... Tinha que dar corda no Super Vic, cara. Eu não lembro se tinha que dar corda, eu não lembro. Ligava lá na tomada. Ela tinha uma manivela, tipo de relógio nas costas dela. Que encaixava tipo, pra dar corda, né? Tipo aquele do boneco de chumbo, o bonequinho de chumbo, é isso? Soldadinho de chumbo. Tinha uns episódios que ela ficava sem energia, ela ficava assim, desligada, né? O pai dela vinha e encaixava, rosqueava o troço nas costas dela e dava corda nela pra ela funcionar. Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Cara, cara, assim, você precisa ver um episódio. Mesmo naquela pegada do Alf, sabe? O gráfico é igual. O gráfico. Entendeu? Tipo, ótima definição, Dadá. É tipo aqueles efeitos do Chapolin. Sim, é mais ou menos aquele naipe, assim. Sabe uma coisa? Era uma menina, Alf. Isso. Cara, ele era barrigudo, cara. Era um sitcom meio estranho americano. É isso. Só que uma das personagem era uma menina que não era menina, era um robô, entendeu? É isso. Eu tô vendo aqui Small Wonder o nome do negócio. É... Sei lá, assim, eu sei que passava antes do Jaspion e eu era obrigado a assistir aquela merda pra poder assistir o Jaspion depois. Sei lá, acho que eu passava na Record, inclusive. E era uma menina que ela era super forte, assim, entendeu? Imagina... Imagina Mônica, ela se vestia de vermelho e era super forte. Imagina era o Quarteto Sinopse, Fantástico, né? O Mo. Imagina era super forte. Imagina o Quarteto Fantástico numa mina só. Ela esticava o braço, ela, sei lá, podia tacar. Ela dava aquele som da mulher biônica, né? Do homem biônico. Tipo isso, assim. É isso! É bem ruim, isso. Cara. Cara, é só isso que tu ia falar do bagulho, cara. Ah, deu um minuto falando. A gente falou meio hora das motos da porra. Do... Cara, parabéns, cara. Vocês estão de parabéns, cara. Os parabéns mesmo, meu Deus, cara. Os robôs foram só um detalhe nesse podcast, cara. O robô perdeu até a fala, cara. Cara, fiquei perplexo. Bom, vou falar meio que de dois robôs. Que são dois de Tokusatsu. Um é o Change. Caralho, Tokusatsu tá em alta nessa, né? Porra, né? Um é o Change Robô. O Change Robô é foda. É o, com cabeça o de avião. Com a cabeça de míssil dele. Cara, eu achava incrível. Eu achava mó legal, porque assim, a terceira parte que formava os pés era o Land Change 3. Que ficava os dois. Ficava a Change Fênix e o Change Pega os 3. Aí passou o caminho, passou o Land Change 3 na rua agora. Enfim. Só que aí, pra virar os pés, ele se dividia ao meio, né? Em duas partes. Só que quando mostrava os dois filhos da puta, eles estavam juntos, do mesmo jeito. Eu achava um absurdo aquilo. E era muito, cara, ó, eu quando era moleque, eu gostava tanto do Change Robô que eu fiz um Change Robô de papel, cara. E ele se transformava. Caralho. Caralho, é japonês mesmo, né? Ele se transformava em papel moído. Não, ele se transformava, Dada. Eu desenhei, eu fiz isso com papel, cartão, papel mais duro. Eu desenhei. Papel machê. Pintei, recortei, dobrei, colei. E ele formava os veículos e ele se transformava, cara. Caralho, é muito japonês. Foi uma das minhas maiores... Eu tinha vários robozinhos assim. Eu tinha vários robozinhos assim, eles transformavam também. Quando minha mãe pegava, ele transformava em lixo. Eu era uma criança imaginativa e feliz. Eu era pobre, não tinha dinheiro pra comprar os brinquedos, eu fazia meus brinquedos. Pô, Léo, mas essa... Não tinha videogame, né, Léo? É, exatamente. Cara, ô, Léo, duas coisas que me incomodavam no Change Robô. Uma, que ele tinha um pedaço de cada cor. Ele parecia uma fantasia de carnaval. E a outra, que ele me lembrava muito aqueles estojinhos do Paraguai que você ficava abrindo e saia pedaço, saia régua, saia lupa, saia não sei o quê. Era a porra daquele Change Robô. Cara, eu tinha um desse. Eu tive um estojinho desse. Eu tive também, o meu era do Dragon Ball, inclusive. Não faz o menor sentido, cara. Esse capacete dele, cara, de broca. Que porra, cabeça é essa, de piroca, cara? Era um avião, era um avião. A cabeça dele era a frente do jato, que era o Jet Change, o Jet Change 1, que era o jato do Change Dragon. Por isso tinha. Ai, cara. Mas põe aquela parte ali, então, nas costas e deixa de jetpack, cara. Não, não põe na cabeça. Tem um robô, cara. Tem um robô que, eu não sei, que eu não lembro qual que é agora, mas que a cabeça dele é tipo cone, assim, só que ele vem pra frente, assim, e esconde no meio do peito. Ai, cara, eu acho que é o dos Flash. Não, é. O do Flash é King Robô. Cara, ele tem cabeça poligonal, é assim. Mas... outro que eu achava, eu gostava rapidão, eu gostava pra caralho do Change Robô até começar a passar os Flashman. Eu achava o dos Flashman mais legal. Pô, o Flash King era muito mais legal, né? Ele era mais bonitinho, assim, tinha uma cara meio esquisita, mas era mais legal. Então, mas o Flash King era um bosta perto do melhor robô de todos, que era o Titan Jr. Titan Jr. Demais. Que era um robô gordinho. O que era mais jogava engraçado, pneu? Ele era muito engraçado, ele caía assim, toma uns tombos. Ele jogava pneu. Isso! Jogava roda pneu. Pneumática. Não é bomba pneumática. Roda Caralho, tu acabou de estragar a infância do Dadá, velho. Ele jogava pneu, ele... Cara, ele é incrível. Ele jogava pneu, mas não era só pneu. Ele tinha, uns negócios, tinha uns espinhos, então, sei lá que nome daquilo. Ele tinha duas coisas. Ele tinha bomba pneumática, que era essencialmente era isso. Ele pegava um pneu e jogava na cara do robô. Cara, sabe o que... É o poder de vários, né, cara? É o equivalente ao pé de pano jogando a ferradura na cara do pneu. É exatamente a mesma coisa. Sempre me incomodou a voz do pé de pano. Não, quando ele falava mesmo que tinha uma voz de retardado. Mas ele tinha uma coisa que era melhor, que tinha um pneu que ele jogava, que esse eu não lembro o nome, que ia sair umas lâminas, ele virava um shuriken, mas do meio do pneu. Caralho. É o Kung Lao. É muito Ben-U. E assim, toda a história do Titan Jr. é legal, porque o que acontece... eles estão com uns episódios lá que o Flash King ele fica todo cagado, fica todo destruído. Cara, como todo, todo Sentai, né, Léo? Como todo Sentai. Não, mas eles ficam três não, episódios. Não, o dele é bem pior. Eles ficam três todo... episódios tomando cacete porque o monstro fica gigante e eles não tem como lutar. Aí, o monstro ele arranca o braço do Flash King com a espada e tudo, cara. Do nada começa a vir um caminhão. Tamanho de um prédio. Do meio das lutas. Vermelho. Buzinando. Não é. Não, senhor. Não, senhor. O Titan Jr. ele era menor. Ele era menor que o Flash King. Caralho. Mas era gigante do mesmo jeito, Dadá. Ah, mas era gigante, é. Não é isso. Espero que ele vai falar. Aparecia uma porra. Os caras lutando. De repente tinha aparecido um caminhão do tamanho de um prédio. Buzinando, que nem um louco. Vindo pra. Chupa Optimus Prime. E passava e atropelava eles, atropelava os vilão, atropelava todo mundo e ia embora. Acho que lá pela terceira vez eles sacaram que ele tava lá pra ajudar. Cara, eu por acaso, eu assisti isso recentemente. Esse episódio, eu não lembro onde que tava passando, eu vi. Meu, eles entram, tem um painel com um desenho, feito no pente, assim, do caminhão. Daí o Flash Red lá, ele olha pra aquele e fala: nossa, ele pode virar um robô também, que incrível, vamos fazer a transformação do Seidas Kota. Aí, ele acabou de ver a imagem e eles já estão fazendo a coreografia de transformar um robô assim, sacou? Aí beleza, aí eles estão lutando, já fazem. Mas o Léo, a Yellow Flash fala, quando eles veem a parada lá, a Yellow Flash fala assim: não, mas o sistema é igual, então dá pra controlar. Mas, porque eles ficam na dúvida, falam: peraí, mas como é que a gente vai mexer nisso? Aí ela fala: não, o sistema é igual, então dá pra controlar. Sim, mas é legal eles procurando as informações, Dadá, isso que eu tô falando. Tipo, ele vê um diagrama, assim, um desenho do caminho e fala: ah, tá. Tá aqui, ele vira um robô. Daí, daí eles estão mega empolgados, porque eles estão dando cacete no monstro, né? Ele: caralho, que foda! Yellow Flash, vê o que mais se descobre aí. Ela olha o mesmo desenho. Caramba, ele tem uma transformação mais foda ainda, que é quando ele levanta o baú do caminhão. Ele vem correndo, gordinho, pula e vira um... Puta, é demais! Muito maior que o monstro, cara. Por que ele não faz isso de cara? Ele solta um raio e acaba a luta. É cara. Ele vira um Gran Titan. Exato. Gran Titan. Não, isso que é legal. O diálogo, cara, o diálogo é exatamente esse. Yellow Flash, vê aí o que mais você descobre. Ela olha o desenho: ah, tem uma tal de Operação Gran Titan aqui. Ah, tá bom. Aí todos eles já falam juntos: Operação Gran Titan, fazendo a coreografia. E eles... Porque o momento pede uma coreografia, né, cara? Sim, cara. É muito foda. O Titan Jr. é um dos melhores robôs de todos. Não, é o mais engraçadinho, assim, cara. É um robô gordinho. Cara, ele é gordinho. Robô gordinho, cara. É muito bom. É um robô chubby. Primeiro robô chubby. Assim. Por que fazer um robô gordinho, né? E ô Léo, isso é pra dizer o seguinte, né? Chupa Optimus Prime, né, cara? Porque ele era um caminhão mesmo, cara. Sim, exato. Ele era um caminhão com... Ele tinha carroceria, irmão, entendeu? Ele tinha baú. O Optimus entendeu, Prime, irmão? No filme não tinha. Só no terceiro. Não tinha, não tem, mano. Dadá. Ele vinha com o Stallone pilotando ele. Ia ser muito foda, cara. É um robô que sempre me deu medo. Posso falar? Pode. O senhor Bazu, cara. Não, não, não tinha braço nem perna. Não é robô. Ele não é robô, ele não é robô, ele é alienígena, sei lá. Não, ele é um robô, cara. Não é um robô. Aquilo era uma. Não, ele não é um robô. Dele. O Sr. Bazu, na verdade, é um planeta. E isso não é mentira. Eu fiquei com mais medo. O Sr. Bazu era do Changeman, né? Aquele azul. Isso. Não, era do Changeman? O Sr. Bazu é tipo o Ego. Era do Changeman. Só que ele se manifestava pros caras naquela forma. E eu concordo, sem braço e sem perna, não sei porquê. E eu concordo com vocês. Por quê, né? Por quê? E eu concordo com vocês que aquela forma dele realmente é perturbadora. Ele pode se transformar no que ele quiser, cara. Ele é um planeta. Por que, que ele vai se transformar? O Changeman era legal. Não tem braço nem pernas. Tá bom, chega! O Changeman era legal pro caralho. O Changeman era legal pro caralho. Aquele cara lá casou com a mulher que tinha voz de homem. Um cara azul. Com a Shiva. Caralho. Gente, mas era legal pra caralho, cara. Muito bom. Dadá, qual que é? Cala a boca, Dadá, qual que é meio do bairro? Não, vai se fuder. Faltou falar do Dr. Gob. Você é um gorila, né? Esse aí fica pro podcast de macaco. Meu objetivo é a conquista. A gente vai fazer um podcast de macacos. Anota aí, Evandro. Pode anotar aí. Piramistas, anota aí. Vou escrever no diálogo aqui, ó. Pode, cara, tem muito macaco foda, velho. Vai valer falar do Adão Leão? Quem é o Adão Leão? Meu amigo da escola é o macaco. Caralho, o Adão Leão é foda. Mas agora o Dadá vai falar com o e-mail do pai. Ou bailedosenxutos@gmail.com. O que as pessoas devem mandar pro e-mail do pai? Fotos, desenhos, textos, fotos, pix, manda o que quiser, manda bastante coisa, cara. Imagine, qual que são as redes sociais da... Qual que são? Bom, tá ali na barrinha de cima do site, a gente tem o Facebook, tem o Twitter, tem o G+, que só o Nuco acessa. Tem o Instagram, não, Instagram não tem ainda. Estragando, né? Muito bom. Alguém tem algo mais a acrescentar? Ô, cara, eu pensei nessa piada o dia inteiro, cara. No Oscar ontem. Lá vem. Só tiveram. Teve no palco três Batmans, cara: Michael Keaton, Ben Affleck e Jason Bateman. Manja quem é o Nossa. Jason Bateman? Uh-huh. Jason Bateman, então. Mais um Batman, então são três. É, isso mesmo. Imagine, Arrested Development. Mas se lê Batman. Corta essa parte, imagina. Imagina, você percebeu onde vai entrar o barulhinho do grilo, né? Eu perdi alguns pontos de inteligência agora. Droga, eu sabia. Eu fiquei triste. Vamos voltar a imitar o Robocop metralhando Petralha. Por favor, cara. Mas é que tá fora do contexto. Se tivesse dentro do contexto, seria engraçado. Aí eu pensei nessa piada. Eu achava pensando nessa piada? Vamos fazer. Vamos voltar a fazer as imitações do Schwarzenegger. É muito mais legal, cara. O diálogo, né? Entre o Schwarzenegger, o Batman, o Bane. Muito, muito. Agora melhorou. Tipo, mudamos, né? Em vez de ficar fazendo citação do cara da fruta, a gente faz um diálogo agora entre o Bane, o Schwarzenegger e o Batman. Caralho. Sensacional. E o Zé Wilker traduzindo, né? Eu não posso ouvir falar do Schwarzenegger que eu lembro da academia do Conan. Sabe aquela cena do. Logo... Não sabe de nada. Alguém tem algo mais aqui pra citar o podcast? Não. Sim, é academia. Chega! Acabou o podcast.